Eu son o trapalleiro, o que vos conta contos, o que vos vende motos que logo andan pa atrás. Io sono il tramaccioni, traio no carro mato, elixires baratos pa curar o personal. Sempre que podo apaño, sempre que podo amaño, e sempre vivo do que non é meu. E roubo vos carteiras con mañas de trilero, eu son un trapalleiro no poder.